do 4783 para 3000 pés. Patrão 783000. Como 714, decola os 41, controle 1, confirmando 120, decimal 8, controle, bom dia. 208, bom dia, bom trabalho. Mike Bravo uniforme, livre pouso, pistão na 7, vento 120 graus, 089. Livre pouso na 7, Mike Bravo. Voo 994, puxa pé estacionamento no 04. 04 autorizado, chame para o táxi, chegou no 994. Vai no táxi, 994. Guardando sua chamada inicial. Estava fazendo um checklist aqui, por isso que eu não chamei aí. Tem contato radar cruzando 4.500 pés, sob a altura de 306 da PUC, 47, hoje no 9714. 7, vai subir para 230, igual 7 no 4. Liga. Confirme para todos. 121 para autorização? Negativo, autorização é aqui mesmo. Eu aguardando foto então, no 896, João 896 para João Pessoa, autorizado nível 370 via Uprisk 58. Decolagem da pista 10, com primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju. Controle Salvador 120 decimal 8, aciona 5524, gol no 896. Autorizado nível 370, seu 8, primeira por esquerda na Puca, Aracaju. 208, controle 5524, transponder, gol 1896. Gol no 896, chame pronto para o pushback acionamento. Tá no 5, chamará. Mike Bravo uniforme, solo aos 44, vai prosseguir para 5? Ciente ao estacionar a frequência livre, uma boa noite. Autorizado na 6746. A 6746, complete a aproximação, chame torre 1182. Você pode repetir, por favor? 118-62 agora com a torre. 62, obrigado. Bom pouso, Rosa. Obrigado. Salvador é o 35317, no Figueiredo, no pushback estacionamento. Autorizado, chame táxi, 35, confirmando o 35317, vai aguardar o tráfego da Gol, está através do gate 4 já, precisa iniciar o táxi. Após a passagem do Gol, que é livre push, chame para o táxi, 35317. Após a passagem do Gol no travessa do Figueiredo 4, 5317 está autorizado. Passe para a base web 6746. Webjet 6746, livre pouso pistão 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso 1-0, muito obrigado. 7-1-4, chame 6-1-2-5-4-5, dano 2085. 1-2-5-4-5 primária, alterno 2085. 2-5-4-5-2-5, obrigado, senhor, bom trabalho. O táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera da 1-0, reporte pronto, ajuste 1-0-3. 1-0-3, táxi via Índia, Alfa, ponto de espera, reporte pronto, 1-9-4. Mantenho o 994. Oi, boa noite, Azul 4178. Boa noite, Azul 4178. Mantenha aproximação, aguarde pista 1-0 livre. 78 aguardando. Jet 6746, solo 51, livrando a direita, táxi via Alfa, mantenha antes a táxi e Juliette. Viva direita, Alfa, mantenha o Jet 6746. Azul 4178, vento 120 graus 08 nós, livre pouso, pistão na zero. Livre pouso, azul 4178, fachada travada. O 994, visual com tráfego na final. Afirmo. Após a passagem do tráfego na final, a linha mantém na 0, gol 994. Após o tráfego na final, a linha mantém gol 994. Torre Salvador, é o 35317 para o táxi com 84 a bordo, 4 horas de autonomia, São Luís. 35317, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 10, 13. Índia Alfa, reporta pronto no ponto de espera da 10, 5317. O 4178, solo ao 53, livrando à direita, táxi via Alfa, Juliette, gate 03. Alfa, Juliette, gate 3, azul 4178. O objeto 7746, ingressa via Juliette para o 02. Juliette 02, 7746. Gol 994, livre decolagem pistão na 0, vento 120 graus, 08 nós. Livre decolagem, gol 994. Torre Salvador, o 35317 se aproxima do ponto de espera da 10, pronto para a decolagem. 35317, após início da decolagem do banho da Gol, a linha mantém na 10. A linha mantém na 10, 5317. Decola ao 55, controle 120, decimal 8, bom dia. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, gol 994, decolou, vai passar 2000 na Pucaracaju. Gol 994? Vai passar 944. Gol 994, contato radar, decolagem, mantém o 350 da Pucaracaju. Já deu 94350 na Pucaracaju, obrigado. Guardando na sua escada. No 10, TAM 3226, tem livre posicionamento em Pertax. Posicionamento em Pertax, TAM 3226. 1896, coordenando o que pediu Paulo. O tráfego da Azul, que já está ingressando na Taxi Juliette, após a passagem do azul, tem livre push, chame para o táxi. Coordenação está livre push, boa noite na avenida. Trip 5317, livre decolagem, vento 120 graus, 089. Livre decolagem, trip 5317. Salvador, TAM 3152, com a informação Bravo, autorização, Maceió. TAM 3152, aguarde cópia. Colagem 5317, decola 58, controle 120, decimal 8, bom dia. 120, bom dia. Controle Salvador, boa noite, 3517. Trip 5317, contato radar na decolagem, tudo mantendo 380, sai da MOMO. 380 MOMO, se possível, troca, pode ser. Pode ser os vim direto MOMO, obrigado. Direto MOMO, 5317. Tem aqui já, tá vencido. Afirmativo, aceito agora para as 3h50. Sim, já aguarde um minuto. Eu sou 3226, pronto, táxi 113 a bordo, 2h45 até na Fortaleza. Três 226, tem táxi livre, Até o Travessa Gate 612, aguardando instruções 3226. Livre táxi até o Travessa do Gate 612, então 3226, aguardando instruções. O 3226 segue até o ponto de espera da 10, quando há reporte pronto, ajuste a 10 no 3, então 3226. Até o ponto de espera da 10, reporta pronto, então 3226. Torre Gol 1896, está pronto para o táxi, 146 a bordo, 1255, está na Fortaleza. Chegou no 896, número 2 no táxi, vai aguardar passagem de Airbus 320 da TAM, agora a sua esquerda. E no ponto de espera, reporte pronto, ajuste 10, 13, 1896. Como número 2, 10, 13, vai reportar ponto de espera pronto, 1896. Ponto espera 10, TAM 3226. TAM 3226, linha decola pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Linha decola pista 10, TAM 3226. Espera pronto no 896. Ou no 896 ele mantém no 0. E mantém no 896. São 6035317. 35317, chame Recife 1245 ao término 2005. 2545 2005, boa noite. 3206, pode chamar o controle? Então 3226-06, controle 1208. 208, uma boa noite, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, eu estou na 3226 da coluna Cisco. Controle Salvador, bom dia, estou na 3226. 3226, contato radar na decolagem, suba e mantenha o 370 saída Puca. 370 saída Puca, tá 3226. Qualquer coisa está na chama, por favor. Sim. Livre decolagem, ventando 20 graus, 08 mais. Tá, São 3152, cópia? Afirmativo, nessa escuta. São 3152 para Maceió, nível 330 autorizado, via pelo ISC 58, decolagem pistão 0, com primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju. Controle Salvador 120.8, aciona 550, São 3152. Gente, autorizado 330 para Maceió, via Peruísque 58, decola da 10, primeira curva esquerda no perfil da Puca Caju. 1208, controle, 5510, transponder, TAM 3152. TAM 3152, correto, chame para pushback, seu nome. Chamará. No 896, decola o 09, controle 120, décima 8. Bom dia. 208, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, gol 1986. 8896? Sim, ativo, no 896. 89, contato no radar decolagem, sobre mantenha o nível de voo 370 sobre a Puca. Tá, inteligível a sua transmissão, poderia confirmar? Tá, em contato radar, vigilante, sobre o 370 sobre a Puca, voo no 896. Gente, 370 sobre o perfil da Puca no 896.